Agora, quem mais está na rua são os do Meleton, que é a extrema esquerda também, Podemita. Mas dele que está fazendo a bagunça, o terrorismo todo, quem está fazendo é os dele. Os da Marine Le Pen e do general, que o general apoia, são minoria. Entendeu? Eles, os que fazem a bagunça mesmo, são a extrema esquerda e os Black Bloc.